Romeu Vitor Charlie Eco, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, Charlie Ineos, 1201. Foi Salvador, boa noite, voo 1896, ponte cara da ONU, 0 pronto. Cruzado, alinhado e decolar, 120 graus, 89896. Cruzado, alinhado e decolar, voo 1896. Oito nove meia, decola os 48, controle 198. 198, boa noite. Salvador, boa noite, Golo 896, faça 1700 na Puca. Boa noite, Golo 896, contato radar, subatório nível 370, direto Puca. 370, direto Puca, Golo 896. Gol 994, está no centro Recife, 12685. 2685, uma boa noite, Gol 994. Boa noite. 1-2-6-8-5, gol 1-8-9-6, boa noite. Boa noite, Santo 3520, sua identificação. Vou direto à posição Duna, desça para 2000 PM, Nelva 011. Reporte no localizador. Está presente Duna, desça para 2000, estado 101, da 3520, porta lá identificada. sinalizado no maior utilizador, tá 3520. Tá 3520, complete sinal, sua 1198, 95. 1198, 6-3-5-2-0, está autorizado pelo check-trem, vento 1-2-0 graus, 8-9. A gente vai confirmar a trepa, tá lá. Está travado, está 3520. Sente de bipouso, vento 1-2-0 graus, 8-9. Bipouso, está 3520. Solos 12, direito 219 som. Direito 219, tá, obrigado. Solos Salvador, boa noite, tá 3520 de grosso. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, está prendendo a 0. Central de Salvador, boa noite, voo 18, Uno Meio, informação de área. Boa noite, voo 18, voo direto do Una, vista para 2000 país, aqui em Galva 011, reparte no localizador. Dona 2000 milhão, deixando o localizador, do noite também. bom dia, o TAM 3520, por gentileza, Aracaju, 190. Aracaju, minuto cobra, 3520, prepare a Puca. Puca? Com 18, 16, na visual baixar e travado. Sete, completo sinal, torre 118, mato 5, 895, até a decolagem. Aracaju, 90, decola no zero, primeira curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, após voo direto, Aracaju, 5070, transponder, controle operação 198. 3520, Aracaju, nível 190, recorda na pista 10, da Puca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda, controle 198, transponder 5070. É, 5073, o transponder. 5073, tá, 3520. Portão 4, segundo controle, por sinal. É, bota lá. 634, direita 219. Direita 219, muito também, né? Salvador, boa noite, igual no 8, 1 no meio, entrando na foca. Bem-vindo, prossiga táxi Alfa Juliette Portão 10. Alfa Juliette para 10, vou entrar no meio. Salvador, Zé Henrique, 2-0 para o postamento, para o portão. 520, confirmando, tá pronto? Afirmativo, já tá pronto para o posicionamento. Obrigado, Simtax. Claro.